Super Pop, o Águia de Fogo. O Águia de Fogo. Lá vem batida forte do norte! Bora, Mupi! Que agora o bagulho vai doidar de vez! Geral mesmo! Quem é que tá feliz aí? Joga o bracinho pra cima! Joga o bracinho pra cima! Dá-lhe o soquinho! Dá-lhe o soquinho! Dá-lhe o soquinho! Dá-lhe o soquinho! Olha quem chegou! O Águia chegou! O Águia chegou! O Águia chegou! O Águia chegou! O Águia chegou! O Águia chegou! O Águia chegou! O Águia chegou! Chegamos! Daquele jeito! Daquele astral! 5, 4, 3, 2, 1! O bagulho doido! Agora! Explode o bagulho! Mais! Mais pólvora! Gira, meu águia! Gira, meu águia! Prepara tudo! Preparem o canhão principal! Eu quero ver só a torcida do Flamengo jogando o bracinho pra cima! Quem é do Flamengo? Quem é do Flamengo? Agora eu quero só a torcida do Paysandu. Cadê a galera do Papão? Cadê galera do Papão? Galera do Papão? Galera do Papão? Bora, esquenta, Alisson! Segura, maninho. É assim que o bagulho acontece aqui no bolo. Vamos! Se quer dar um olhar, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Qual é, qual é? Tu já sabe qual é. O complexo da Penha é o verdadeiro puto. Bagulho doido. Vamos pra gaiola, que tá tudo bom. Bigodinho de mim, cabelo na régua, olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem qualquer meu crê. Ai, droga! Tu gosta ou não gosta? Gosto! Tu gosta ou não gosta? Gosto! Tu gosta ou não gosta? Gosto! Tu gosta ou não gosta? Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. Ela é puta. Doente de amor. Joga o bracinho pra cima, só que não deve nada pra ninguém aí. Quem é que não deve nada pra ninguém? Quem tem mais de 18 anos aí também bota o bracinho pra cima. Agora, papai. Bora pro bagulho logo de novo. E nós não. DJ L. Mamãe, não quero boate, mamãe, quero ir pra gaiola. É baile de favela, que a sua filha gosta, vai, vai. Entra, entra assim, essa mulher, é nesse vai e vem. Entra assim, essa mulher, entra assim, lalala. Entra assim, essa mulher, é nesse vai e vem. Entra, entra assim, essa mulher, entra assim, lalala. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora, eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas. As novinhas aqui do rock, elas me adoram. As novinhas aqui do rock, elas dão valor. Vem-se embora, vem-se embora. Bora, bora, bora, bora, vai, vai, vai. Solta o batidão. DJ Alisson. Aí, DJ Alisson, mete som, meu compadre. Não pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão. Não deixa essa galera parar de jeito nenhum. tirou meu ar, fiquei sem chão. Bora todo mundo aí! Quem vai até de manhã, bota o bracinho pra cima. Se a gente fosse até de manhã, quem é que iria com a gente aí? Bota o braço pra cima, bota. Só quem gosta de mulheres. Bota o bracinho pra cima, bota pra cima. Da vida, a minha ex quer virar minha amiga. Idiota. Explode o bagulho! Essa festa, eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o DJ Gugas, invadimos de pedreiro. E comemos varai xereca, varai xereca, varai xereca. E aí, meu parceiro Luiz? E comemos varai xereca. Lá no restaurante Bom Jesus. Tamo junto, mano. A festa vai começar, meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher. Aquela recepção de sempre, hein, Luiz? Tomou só tapa na cara e saiu coreira quente. Tomou só tapa na cara e saiu coreira quente. Tomou só tapa na cara e saiu coreira quente. Comi, bebi, transei, não gastei nada. Comi, bebi, transei, não gastei nada. E o melhor de tudo ainda arrastei uma pra casa. E o melhor de tudo ainda arrastei uma pra casa. E o melhor de tudo ainda arrastei uma pra casa. E o melhor de tudo ainda arrastei uma pra casa. Obrigado, meu parceiro Rony! O amigo de sempre! Pólvora ferve meu sangue. Ela quer o seu envolvendo, ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu conselho, ela quer o seu conselho. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Ellison. Planejou um assalto foda, mais valioso que ouro, mais valioso que nota nossa tropa. É o suco 7 de xoxota, nossa tropa. É o suco 7 de xoxota, deixa bem assim. E agora só quem é filho de Deus, joga as duas mãozinhas pro céu, começa a bater na palma da mão bem forte, assim, bem forte. Vai, bate na palma da mão, palma da mão. Só quem gosta aqui de Mubi, bate na palminha, bem forte, vai. Bate na palma da mão, palma da mão. Bora, DJ Ellison!

você, viu, mano? O maroto, Arlisson Maroto, aquele abraço pra você. A Brainha também, Playboy. Júlio Pitbull, Chico de Cametá. Galera que veio de Belém do Pará do Telégrafo, curtiu o pop, valeu. Cheiro de perfume bom, ei, tu tá na gaiola. Cheiro de marola boa, ei, tu tá na gaiola. Várias malandras jogando, ei, tu tá na gaiola. Os amigos faturando, ei, tu tá na gaiola. Vem sentando e é bom. Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma. E aí, meu parceiro Cássio da mídia, toma. Tamo juntos, mano. Toma, toma só gostosa. Hoje eu vou para na gaiola. Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma só gostosa. Aí, Alisson, o Bolsominhão, Luiz, lá no Bom Jesus. Celebração super especial também. Aí, Luiz, o Bom Jesus. Aí, meu parceiro Gabriel, alô, Biel do telão. Se puder, pegue aí a logomarca do Luiz, lá do Bom Jesus, punha no telão bonito. O restaurante 5 estrelas, aí de Canadá. DJ Bruno Virtual também aqui com a gente. O DJ que sempre dá o pontapé inicial no show Super Pop. Quem é que vai tomar todas? Quem é que vai tomar todas? Quem é que vai trabalhar de ressaca amanhã? Quem é? Quem é? Quem é? É o... É o Bartz, não adianta. É o Bartz, não adianta. É o Bartz, não adianta. Live. Hoje eu vou pro rolê. Ei, ei, ei, ei. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Pra minha casa, não. Pra minha casa, não. Quem é que vai doidar com o Super Pop? O Fábio Assunção, hoje eu vou virar. O Fábio Assunção, hoje eu vou virar. O Fábio Assunção, hoje eu vou virar. O Fábio Assunção. DJ Restart, aqui comigo desde cedo. Valeu, meu brother, pela companhia. O Fábio Assunção. Certamente, certamente. Alô, Restart. O mito, o mito, o mito, o mito. Assunção, hoje eu vou virar. Alô, Martins Evento! E o chão não, não, não. Juninho Pop, o DJ que balança, galera. Os irmãos Ellison e Juninho. joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha. Eu quero a torcida do líder do Flamengo jogando o bracinho pra cima. Bate na palma da mão, torcida do Mengão. Bate, bate, bate, bate. Agora eu quero ver só a torcida do Paysandu batendo na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Eu quero também só a torcida do clube do Remo, né, meu irmão? Quem é do Leão aí? Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga pra cima. É mais um ano que estamos na Vila Mubi, na tradição. Alô Martins Eventos, o mito. Vamos nessa então. Quando comigo assim, 5, 4, luz, me acompanha. 5, 4, 3, 2, 1, explode o bagulho! Everybody's going to the party, have a real good time. E doida, cara! E doida! E doida, caralho! Juntos em 2020! Se você quiser, basta. Olha pra ela e diz, mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo. Mais fogo, Juninho! Cidro Juninho! Subi! Subi! Vou fazer uma pergunta pra vocês, hein? Vou fazer uma pergunta pra vocês. Para ver se vocês sabem responder. É o DJ Gug e o Pierre e os caras tapa negócio. É o Gug e o Pierre e os caras tapa negócio. Olha a pergunta. Diz aí, Anderson. Quem tem mais de 18 anos, bota o bracinho pra cima agora, vai. É porque é o seguinte, já que a gente tem mais de 18 anos, então tá liberada a putaria, não tá? 1, 2, 3, Edson, mais uma vez! Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Gug é o piloto e o Pia é o copiloto. O Gug é o piloto e o Pia é o copiloto. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro, tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro, tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu. Limpa tua vista, mortadela! Vai descer, vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer, eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer, eu vou deixar você escolher. Aproveita, aproveita. aproveita, é o melhor momento da sua vida. Ô, dança a xereca, eu te jogo aqui em cima. Ô, dança a xereca, eu te jogo aqui em cima. Depois tu desgrava tudo. Eu te jogo aqui em cima. Aí, Pierre, já fala pra essa filha da puta aí que eu não tô brincando, não. É valendo, não tô brincando, não. Não é brincadeirinha agora, vai. Então sai da minha frente. Sai da minha frente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Então sai da minha frente. Sai da minha frente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Bateu. Vai, malandra! Que agora eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar. JS no comando, vai mandar pra todas elas. Ritmo contagiante vai entrar na mente dela. Ritmo contagiante vai entrar na mente dela. Manda pra safadinhas. Evoluiu, ritmo agressivo 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Evoluiu. Vai ver, já vai ver o que é vez. No tabuzão que faz mexer. Se liga aí, mano, que agora eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar. Manda pra safadinha. Malvada no que agora eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar. JS no comando, vai mandar pra todas elas. E Luiz, o bom Jesus. E Luiz, o bom Jesus. Vai entrar na mente dela. Rony! O amigo de todos. 50 fluiu, levando levadas que você nunca ouviu. Evoluiu. Vai brisa, vai pro Kevin Page. Do tabuzão, te faz mexer. Seja no Lins ou no PPG, pode começar desse vez. Não tem razão, tu fala, pode. Um abraço, Boninho, Paulinho da Vila. É isso mesmo, Paulinho da Vila, grande abraço pra você, Boninho. Tá com vergonha! Que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito. É que entre elas tá rolando um atrito. Qual que tem mais talento? É que o bacana é acelerado, né? Vai começar o combate. Vai começar o combate. As gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros dias que são foda que bate saudade, a gente só chora. E o que? E o que? Mas esbarrei com a amiga dela. Então pensa na mulher gostosa. Disse que a tua também brigou. E ela vai se vingar agora, então joga. Agora, então joga. Agora, então joga. Agora, então joga. Então joga. Joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga a luz aí, bebê, bem brute. Mi gente! Eu queria equipe de apoio, vem ali, segurança, vem ali, rapidinho. Já tá por lá, já estão por lá, segurança. Tudo bem, segurança já por lá, tudo ok. Bora, Edson! Arripia, mano! A nossa equipe de apoio já tá lá pra resolver. O importante é que a maioria aqui quer saber de diversão, né, Júlio? De diversão. Quem é da paz aí, bota o bracinho pra cima. Só quem é da paz. Drug dealers, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking acende o cheiro, vai, vai, vai, vai, acende o cheiro. Acende o cheiro, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Olha o cheiro do pobre. Conceito dessa sociedade escrota. Preso em tudo que faço e do que faço, meu orgulho. Começo pra vocês, eu gosto muito. Se tu não gosta, tudo bem, é direito seu. Não vem discriminar o direito de fumar que é meu. Fumo, fumo mesmo, assumo pra você. Existe há milênio e nunca vi ninguém morrer. Como pode fazer mal, me deixa feliz. Se eu experimentei foi porque eu sempre quis. Se sou assim, não depende disso. Se eu sou assim, eu sou de bem comigo. Se você não tá, vamos experimentar. Não é com a planta que você vai solucionar os seus problemas, é melhorar o seu astral. Pense nisso, brother, caia na real. Não beba uísque. Sei que você fala por aí que não. Viajando. Eu era só um lance, uma distração. O meu corpo era sua diversão. O nosso combinado. Todo mundo, todo mundo. Mas tá sentindo. Cheiro de amor. Caiu na madrugada e vi que tava errada. Errada, desesperada. Louca pra me encontrar. Como é que é me procurar? Bora tocar o que é nosso, sim, Juninho! Bora nós, Joaquim. Ellison. E a primeira vez que me apaixono por alguém. Grande Paulinho! Amei, tá com a gente, obrigado, viu, mano? Homem da Vila. Coração, filho do Paulo. Acelerar, e da Márcia da Vila. Curtindo o pop aqui. Pensamento. Sistema que faz lembrar daquela noite de amor. Em meus braços você adormeceu. Sabe, aquilo foi algo surreal. Como Cinderela eu vivi ao seu lado, momentos de amor tão lindos. A distância só faz me machucar. Cadê você? Quero de novo te amar. Eu vivi com você. É o grande amigo Graça da Vila, filho do grande amigo Paulo e também da Massinha da Vila. Obrigado, hein? Esse cara, esses grandes amigos aí, dos irmãos Alice e Juninho, Márcia e o Paulo, e você, Graça. Dani DJ Alisson! As marcantes gostosas. Tudo que eu quero é te amar de novo, te sentir, ter você aqui. E o parceiro Léo Camedar também com a gente. Aí, Léo, um abraço pra você. O DJ Juninho, o DJ Alisson. Só nas marcantes do pop. Porque te ver tão longe dói demais, não faz assim. Te amar não faz tão bem. Eu me lembro de tudo que vivemos, todo aquele nosso grande amor. Nossa história não pode acabar. Volta logo, baby, vem me amar. Aí, Jennifer, se tiver house, providencia aqui pro Nojinho e também. Nossa história não pode acabar. Volta logo, baby, vem me amar. Manda hoje sonhei com você. Precisei acordar, era tudo tão lindo. Até eu recordar. Um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer. Nem imagino o quanto quero ver você. Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Meu parceiro Caco e a sua primeira dama Bruna, Leozinho e a família toda, dinheiro, família dinheiro, curtindo o som do Pop Live. Live, live. Olha como o Luiz tá bonito hoje, papai. Ele já tá bailando ali, pode crer, Luiz. Dizer adeus. Banda Batidando Melody. E aí, Pretinho da Mídia Design, meu amigo Pretinho da Mídia Design, oficial da empresa Martins Eventos. E esse, ele é da Martins Eventos. Ele é do Super Pop. E o nosso psicólogo já tá na ativa. Já tá na ativa. DJ Alice Juninho. As maluquinhas de São Raimundo. Ela diz que me ama, mas sei que não. Eu sei. Até finge bem, mas é em vão, porque eu sei. E não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então